A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. De Moscou para o mundo, Voz da Rússia, programa Onda DX. Olá, boa noite. Eu sou Danilo Nonato. Estamos iniciando mais uma edição do programa Onda DX, a emoção no mundo das ondas curtas, internet e FM. O Onda DX de hoje recebe o engenheiro Márcio Pinto Pereira, da Fundação Roberto Marinho, detentora do canal Futura do Rio de Janeiro, no Brasil. O engenheiro Márcio Pinto nos conta um pouco mais da digitalização da televisão e do rádio no Brasil. Márcio, é um prazer receber você aqui no programa Onda DX, da Rádio Voz da Rússia de Moscou. Por favor, fale pra gente um pouco mais desse processo de digitalização de rádio e TV no Brasil. Bom, digitalização de uma forma geral, o telespectador ganha, o que o ouvinte ganha, é que você vai ter um áudio ou um vídeo, ou audiovisual, sem ruído, sem ter problemas de interferência, sem problemas de fantasmas no vídeo, no rádio, sem problema do chiado, enfim, que você possa ter na recepção. Então a digitalização você ganha com isso. Para quem produz, é a garantia de que o seu produto está realmente sendo exibido da forma como ele compôs, né, sem nenhum tipo de problema na transmissão, e basicamente é isso que se ganha. Na TV você ainda tem a questão da interatividade, que ela vai estar junto do padrão de transmissão. A gente tem a possibilidade de a colocar aplicativos que façam interatividade com as pessoas em casa. A interatividade pode ser direto com o receptor, né? Um simples teste ou alguma pergunta que já seja enviada junto com o aplicativo, ou pode ser uma interatividade completa, em que a pessoa precisa de um canal de internet para voltar para a emissora e a emissora poder se relacionar diretamente com o espectador. A digitalização também permite que se use canais menores, se você quiser colocar sobre o uso da frequência, ou colocar mais qualidade nos mesmos canais que já são usados. Então, por exemplo, em TV, você não conseguiria colocar um conteúdo em HD em alta definição num canal analógico se você não transformasse para digital, se você não digitalizasse o sinal. Então você consegue hoje colocar HD. E já se supõe que a gente consiga em alguns anos colocar até 4K, que é o próximo nível de resolução, que seria 4 vezes o que você recebe HD hoje. Então a digitalização ela deve começar, já começou nas grandes capitais já há algum tempo, mas você deve ter que desligar o analógico a partir de 2015, segundo o último cronograma do governo, indo até 2018. Então, o que o governo supõe é que até 2018 todas as TVs do Brasil já estão digitalizadas. E, enfim, a população toda já provavelmente, né, vai ter que ter o seu receptor digital, ou então vai deixar de receber televisão. Né? Basicamente, esse é o cronograma. O rádio está um pouquinho atrasado, né, Márcio? O rádio tem essa questão de qual o formato, qual o padrão de transmissão que vai ser utilizado, né, que já está se arrastando há algum tempo, se é o europeu, se é o americano, enfim, qual será. Tem a questão das faixas, né, de AM, FM, que também são discussões longas, que estão sendo travadas, então existe muita coisa ainda sendo discutida, né? Eu suponho que com a digitalização a gente vai ter realmente uma melhoria da recepção na casa das pessoas. E espero que tomem a melhor decisão, né? Que façam todos os testes e que tomem a melhor decisão. A internet poderia ser uma forma de salvar aí a televisão, o rádio, como uma primária ou segunda opção? Eu imagino que tudo é complementar, né? A experiência de TV, a experiência de radiodifusão, a experiência de radiodifusão, ela é uma experiência que é simultânea e de um para muitos. Essa experiência de radiodifusão é quando você sabe que todos estão assistindo aquele conteúdo ao mesmo tempo, de uma forma unificada. Então, uma final de Copa do Mundo, uma novela, ou o que quer que você queira transmitir, que realmente você queira que as pessoas tenham aquela experiência simultânea. internet, se todos começarem a assistir aquele mesmo conteúdo, a gente sabe que não vai ter banda suficiente para poder chegar até as pessoas. A internet é uma outra experiência, uma experiência de você conseguir baixar conteúdos personalizados, de você conseguir baixar conteúdos a hora que você quer. Então, existem estratégias complementares. Uma coisa é a radiodifusão, é o broadband, é o broadcast, né, que é a radiodifusão, que é essa experiência simultânea de um para muitos. E outra coisa é o broadband, que é essa experiência mais personalizada, mais unificada. E só para entender, tem música na internet há muitos e muitos anos, né? Você pode ter rádios na internet há muitos e muitos anos, fazer playlists suas há muitos e muitos anos. Eu sou usuário de eu baixo músicas e coloco para eu poder correr, para eu poder ter o meu conteúdo personalizado. Mas de manhã, enquanto eu tô indo pro trabalho, eu não escuto nada que não seja a minha rádio, e para escutar as notícias, as músicas, o que quer que seja. Então, cada veículo, cada mídia tem sua função. E tudo é complementar. Você tem que usar ela da melhor forma que você precisa naquele momento. Para a gente concluir aqui, Márcio, quando lançou a televisão, muita gente disse que seria o fim do rádio. O rádio permaneceu, a televisão também anda bem, né? Hoje nós já temos uma interatividade. Rádio e televisão trabalham juntas hoje, né? Pois é. Eu diria que nenhuma mídia vai morrer, né? A gente tem rádio já muitos e muitos anos, vai continuar a ter rádio da forma que é. A gente tem cinema, a gente tem TV. Quando veio a TV, disseram que o cinema ia acabar, enfim, nunca vai acabar, TV não vai acabar. E veio a internet, está aí, vai continuar. Então, eu diria que todas, rádio, TV, cinema, internet, todas as formas, todas as mídias, todos os formatos, têm seu espaço, né? Cada um no seu nicho e cada um da melhor forma que atenda ao espectador, ao ouvinte ou a quem estiver assistindo. Ok, muito obrigado então, Márcio Pinto Pereira. Em nome de toda a equipe da Voz da Rússia, nós agradecemos pela entrevista. O Onda DX de hoje falou com Márcio Pinto Pereira, engenheiro da Fundação Roberto Marinho, do canal Futura. Olá amigos, aqui é Léo Ferreira e chego a partir de agora com mais uma edição do segmento DX. E no início deste segmento lembramos que todos os horários citados são através do tempo universal coordenado. As transmissões em português da Rádio Argentina ao exterior, RAI, acontecem de segunda a sexta-feira no seguinte esquema. Tome nota, das 12 horas às 13 horas em 6.060 kHz e 15.345 kHz, e da meia-noite a 1 hora em 11.710 kHz. A rede Boa Vontade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem sido bem sintonizada no Nordeste brasileiro. A informação é do deixista Lenildo da Silva, de São José de Piranhas, na Paraíba, que ouviu a emissora na frequência de 11.895 kHz no início da manhã. A Rádio Clube do Pará, localizada na cidade de Belém, continua ativa na onda tropical de 60 metros. A emissora é regularmente sintonizada durante a noite na frequência de 4.885 kHz. A emissora transmite muitos programas esportivos e informativos, e vale a pena acompanhar a programação. Uma das emissões do programa Amigos de la Onda Corta, da Rádio Exterior da Espanha, vai ao ar aos domingos, entre as 13 horas e 13 horas e 30 minutos, na frequência de 21.610 kHz na banda de 13 metros. O programa é um semanário com informações sobre o mundo das comunicações no idioma espanhol. A WRMI, a Rádio Miami Internacional, melhorou consideravelmente a qualidade das suas transmissões em ondas curtas. O sinal, agora chegando mais forte no Brasil, tem sido possível acompanhar a vasta gama de programas da emissora, que transmite tradicionalmente em 9.955 kHz, na banda de 31 metros. A WRMI agora transmite usando as antigas antenas da WYFR, Family Rádio, que agora também voltou às ondas curtas. O textista Lenildo da Silva também informa que tem escutado com boa sintonia a Rádio Sudão, transmitido em árabe. Segundo Lenildo, para essa transmissão, a emissora utiliza um transmissor de 100 kW. Bem, amigos, espero que tenham gostado do segmento DX desta semana. 73 a todos e boas escutas! O Onda DX vai ficando por aqui. Continue em sintonia com a Voz da Rússia. Uma boa noite. Fique em paz. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.